Bem-vindo, amigas e amigos, ao 31º Conexão com a Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento de Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada, sou Matheus Gouveia e estamos com o quadro Reflexão Campo Cidade. Hoje iremos debater sobre como a questão agrária está sendo falada na eleição. E nisto, o grupo Questão Agrária em Debate, da UFRJ, fez um especial sobre a temática. Assim, a companheira Gisele Moraes vem colocar suas impressões no debate. Gisele, quais são as principais propostas da Marina para o povo do campo e dos povos originários? Olá, Matheus. Olá, companheirada. Antes de mais nada, é importante ressaltar que não encontramos um programa de governo, mas sim um conjunto de diretrizes, onde a candidata propõe, por exemplo, a ampliação do PRONAF, a aplicação do PAA, a revisão do ITR, regularização fundiária e ainda intervenção e investigação de crimes contra pequenos agricultores e povos originários. A candidata também apresenta propostas para a redução do uso de agrotóxicos e combustíveis fósseis, buscando promover uma produção mais limpa e o beneficiamento do solo. Muito legal, José. Com relação à saúde, educação, aparece alguma proposta para a população do campo e os povos originários? No campo da alimentação, a candidata se apresenta comprometida com a promoção de uma alimentação saudável, inclusive a alimentação vegetariana. Já no campo da saúde e da previdência, não foram mencionadas propostas específicas. No campo da educação, se mencionam propostas específicas para os povos originários. Matheus, é isso. Recomendo que quem quiser saber mais sobre as propostas da candidata, visitem o site da candidatura. Isso aí, gente. Fiquem ligados no canal TV Cade no YouTube e nos próximos programas. Estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.